A mente é como um armário, que pode parecer vazio ou bagunçado muitas vezes. Você já teve essa sensação? Você quer ver uma sensação de vazio, armário vazio, a prateleira vazia, estante vazia? O pastor virar para você e falar assim: você que vai conduzir a lição amanhã, hein? Ah, meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou falar. É a sensação do seu estoque, que eu chamei singelamente de armário, vazio. Outra ilustração, eu chamo você aqui agora, deixa eu ver quem, vem cá, me fala sobre, me conta um testemunho aqui agora, e você chega aqui: ah, irmão, eu estou até sem palavras, e eu não sei o que eu penso. Aí você começa a falar, daí a pouco você termina, você senta: gente, o que eu falei, meu Deus do céu, acho que eu errei tudo, você não tem noção do que você falou, do que você fez. São duas sensações, e ainda tem um mundo de outras, que diz respeito à ideia da mente como um armário, vazio ou bagunçado. Agora, você já viu a prateleira, o armário, ou a estante de alguém leitor mesmo, assim, tipo aqueles professores, que você, inclusive, você vê que eles têm até o adesivo com a indexação, toda a organização de biblioteca, de bibliotecária, de bibliotecários, né, com número, tem gente que, eu queria falar sobre uma coisa assim, eu tenho alguma coisa aqui, ele vai lá, ele sabe aonde está no armário, na prateleira dele, ele sabe onde está. A mente, muitas vezes, pode parecer um armário vazio ou bagunçado, mas qualquer pessoa, todos os dias e em todo o tempo, precisa organizar os pensamentos diante de qualquer situação. Pode ser a pessoa mais experiente, ou que você considera mais capaz, pode ser a pessoa mais tímida. Guarda bem isso. A única coisa que precisa acontecer é organizar os pensamentos. É certo que, se a gente for entrar em outras áreas, a gente vai descobrir, por exemplo, quem tem muita coisa no armário e quem tem pouca coisa no armário. Mas ninguém vai poder dizer: eu não tenho nada. E aí vem um divisor de águas. Se você tem o Espírito Santo, você não só tem muita coisa no armário, independente de você conhecer alguém que você considera que tem 100 vezes mais. Não só você tem muita coisa no armário para testemunhar, para falar, para ministrar, para fazer, como você tem uma fonte, que é o Espírito Santo. Não adianta ser só sem medo, atrevido. Deixa comigo. Qualquer um de nós, com o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, com pouca coisa, com muita coisa, tem que guardar isso. Eu primeiro preciso organizar os pensamentos. E existem exercícios, ferramentas e até técnicas para você organizar os pensamentos. E se você tem o Espírito Santo, pode ficar tranquilo. O texto bíblico diz assim: abre tua boca, eu a encherei. E quando nós estudamos Paulo escrevendo sobre os dons do Espírito, existe um dom que é o dom da palavra, palavra de conhecimento, ou palavra de sabedoria, ou palavra profética. E eu tenho dito isso nessa igreja por 17 anos: qualquer um de vocês pode ousar fluir nos dons do Espírito. Você primeiro precisa ter um armário, uma prateleira, uma estante. Segundo, mesmo que você faça isso lentamente, você precisa ir guardando nesse armário as coisas certas, os livros certos, os textos certos, as experiências devidas. E não se preocupe, que todo mundo é assim. A gente não guarda as coisas com tanta facilidade. Ou melhor, a gente não relembra as coisas com tanta facilidade. Então, às vezes, eu tenho assuntos que, tempos depois, eu falo assim, gente, aquilo estava no livro, eu já li o livro tal, fala tudo sobre o que eu precisava, mas como é que a gente não lembra? E um dia, orando, o Espírito Santo falou assim, só anda comigo que eu vou te lembrando de tudo que você precisa se lembrar. E vai sobrar muita coisa mesmo, transborda, não se preocupa não. Mas então, ministerialmente, eu e você precisamos cuidar da prateleira, cuidar da mente, cuidar de estudar, de ler, de ter experiência, de ser observador, de ser um radar, e ir colocando lá no seu armáriozinho tudo que você pode e deseja de Deus, do ministério, do seu trabalho profissional, das leituras, de tudo que se pode conhecer nessa vida para honrar o Senhor. Vai guardando. Aos poucos você vai descobrindo que existem metodologia simples de você organizar, de você anotar, de você guardar em determinados lugares. Eu, por exemplo, eu uso o Evernote já há muito tempo. Há muito tempo que eu uso, muitos anos que eu uso o Evernote. E antes de usar o Evernote, eu usava escrever no tablet. E antes do tablet, eu usava escrever no Palm. Alguém conhece Palm? Para você comprar um Palm no Brasil, era uma loucura. Para você comprar um Palm em Belo Horizonte, eu lembro de vezes que eu saí rodando tudo quanto é shopping, tudo, e não achava. Mas eu usava, eu guardava tudo, e até hoje tenho tudo guardado, e de vez em quando reviso para reordenar, reorganizar, mas eu tenho tudo anotado, tudo guardado, de tal forma que eu tenha conteúdo para consultar. E aquilo que eu gravo com áudio, gravo escrevendo, que Deus falou, que Deus mostrou, de vez em quando eu passo relendo tudo. Tenha esse hábito. É uma instrução ministerial que eu quero compartilhar com você. Desenvolva esse hábito. Você vai ver que desenvolve o gosto pela leitura, a curiosidade por aprender, e vai estocando isso. E de vez em quando a gente tem a sensação de que esse armário está vazio ou que está bagunçado. Sobretudo na hora de desafios, decisões, ou na hora que você é pego de surpresa. Ai meu Deus, o que é que eu falo? Ai meu Deus, o que é que eu penso? O que é que eu faço? Tem um primeiro passo que tem que ser dado. E eu gosto de usar a ilustração de um radar para esse passo. Foi tudo por água abaixo. Mantenha a serenidade. Fica tranquilo. Não sai, não abre a boca, não sai fazendo, não faz. Aquieta primeiro. Respira literalmente, fala assim, eu vou organizar os pensamentos. Espírito Santo, eu posso fazer isso numa instância natural, física, intelectual, mas eu quero fazer isso com a tua ajuda. Me dá palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, me faz lembrar. E aí você começa também a se lembrando do que guardou, onde guardou, como guardou, e você começa organizando a mente. E você começa a pensar em princípio, meio e fim. Eu aprendi um pouco disso lá na Rede Super. A Rita está aqui, sabe? Eu nunca tinha ido para a televisão e comecei o programa ao vivo. O programa começava às 9 horas e terminava às 10. A Dani também nunca tinha aprendido nada de ilha, ela ficava, ela era a diretora de ilha, ficou coordenando, cortando todas as coisas. E aí, quando dava, faltava um minuto, alguém já tinha dito, 10 minutos, 5 minutos, só um minuto, eu tinha que ter só mais um minuto de conteúdo. Quando falava assim, 10, 9, 8, encerrou. Eu tinha que ter dado amém. Eu tinha que ter tido início, meio e fim. Ainda bem que era uma hora, mas as pessoas dizem, você fala muito rápido, porque eu tinha conteúdo para mais de uma hora, eu tinha que aprender a colocar tudo em uma hora. Talvez você tenha que aprender a colocar em um minuto. E por muito tempo achei, um minuto não é nada, não dá tempo nem do Espírito Santo agir. Quando eu fui a um culto de 15 minutos, Um culto de 15 minutos. Eu fui a um culto de 15 minutos. Nesse culto teve abertura, entrada do coral, canto do coral, depois teve leitura de um texto, depois teve outra música do coral, depois teve a mensagem do pastor, ou da pastora, naquela noite, naquela manhã era uma pastora, e depois teve o coral cantando, teve uma oração de encerramento e o coral terminando com outra música, em 15 minutos. E quando terminou, eu não estava cético quando eu estava antes. Falei assim, isso aqui é um negócio de tradicional, isso aqui é um negócio, isso aqui não funciona. Eu saí tão assim refrigerado, eu vi aquele monte de gente andando pelo campus da universidade, saindo da capela, e eu falei assim, eu estou preparado para um dia de trabalho. Que delícia, que coisa. Meu Deus, é possível em 15 minutos? É possível no tempo que tiver. Mas eu e você precisamos primeiro organizar os pensamentos. Senhor, o que é que tem que ser feito? Ou em uma hora, ou em 15 minutos, eu vou pensar. De tal forma que tenha início, meio e fim. E acontece uma coisa que talvez aconteça só comigo. Depois o Geraldo pode me confirmar, o Marcos pode me confirmar, a Dani pode me confirmar, todos vocês podem confirmar. Na hora que a gente começa a ministrar, começa a fazer alguma coisa, surgem muitas... Surgem muitas ideias. Surgem muitas ilustrações, surgem muitas histórias para a gente usar como exemplo, surgem muitas oportunidades para a gente fazer alguma outra coisa, e facilmente a gente perde o rumo e vai dando 10, 9, 8, 7, o programa vai encerrar, vai acabar, é ao vivo, e eu tenho que... Amém, amém, amém. Ou então... Dá meio-dia, os irmãos já estão saindo, levantando, coçando, levantando a bolsa e mexendo, e não sei o quê. E a gente ainda está no terceiro tópico da ministração. A gente falou assim: eu vou fazer os 5, 6, 7, 8, 9, 10, bem rapidinho. Eu e você, como pessoas de uma equipe ministerial, podemos buscar do Senhor. Eu quero organizar a minha mente com sabedoria. E eu quero entender onde eu começo, por onde eu passo e onde eu vou aonde eu vou chegar. Senhor, eu só tenho 3 minutos, mas eu queria fazer algo assim, muito, muito do Senhor. E que cumpre o propósito do Senhor para aquilo que eu vou ministrar, para aquilo que eu vou fazer na vida, na igreja, na reunião da célula, no tempo, seja uma hora, na live, no Instagram, não importa, aqui no altar, não importa. Eu quero desenvolver uma habilidade. Alguém vai dizer com facilidade, não concordo, é o Espírito Santo que conduz, senão assim eu vou engessar o Espírito Santo. Ninguém engessa o Espírito Santo. Pelo contrário. Quanto mais vasilhas adequadas nós dermos ao Espírito Santo, mais ele flui com riqueza. E eu queria começar ministrando a você essa palavra. O Espírito Santo, ele nos ajuda a organizar as peças daquilo que nós vamos fazer, de tal forma que elas caibam dentro do relógio, dentro do tempo, dentro da máquina, dentro da ferramenta, dentro do propósito, e a gente possa então ir recebendo esses inputs, essas inspirações do Senhor que nos ajuda a organizar o que está lá na mente e produzir muito fruto, muito fruto. Uma das coisas que a gente não percebe é que inúmeras vezes nós podemos estar em algum lugar, alguma igreja, alguma ministração, em que o tempo vai embora, mas na hora que a gente espreme as coisas, tem muito pouco conteúdo que fica. E a gente vai aí ao redor no mundo, a gente vê tanta coisa de excelência que Deus deu aos homens, e às vezes a gente não corre atrás. E eu não quero de forma alguma estar ministrando e você tendo a ideia de que eu estou preocupado com excelência, com performance, com estruturas. Eu quero, nessa palavra, é ministrar a você que o Senhor vai te dar ferramentas, lentes, princípios, máximas, que te auxiliam a organizar aquilo que Ele já depositou em você, de tal forma que seja muito eficiente. Vou citar um exemplo aqui, e é o exemplo do Wagner. E não é você cantando Wagner. Mas eu fiquei observando Wagner conduzindo os visitantes aniversariantes domingo. Ele introduziu brincadeira, ele foi alegre, ele foi carismático. Deus nos conduz de tal forma que tudo que formos fazer frutifique. Ah, desculpa, é porque vocês estão com máscara, eu não ouvi o amém de vocês, é. Deus nos conduz para que tudo que formos fazer frutifique. Mas o profeta disse à mulher, à viúva, busque vasilhas. Reúna todas que você puder. E assim o Senhor vai nos usando, de tal forma que a gente possa tomar decisões sábias, a gente possa ter ações eficientes, a gente possa ter eficácia naquilo que fazemos em nome do Senhor, em todo o tempo, em tudo que formos fazer. Leia comigo Efésios capítulo 1. Essa é uma reunião para a gente ver algumas questões da equipe ministerial na condução dos cultos, mas a gente não quer nessas reuniões se perder em estruturas, em planejamentos, porque isso vai fluindo, a gente já está aqui com a agenda desse próximo mês, do próximo domingo e de todo o mês de junho, tudo pronto, vocês vão receber também pelo e-mail, e a gente está vendo que os irmãos estão fluindo. Eu quero poder compartilhar com você mais algumas coisas que vão nos fazer saltar para uma dimensão mais elevada ainda de graça, de eficiência, de frutificação, de unção, de autoridade, porque é isso que o Senhor quer para todos nós, todos os dias um crescimento. E Efésios, Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1, verso 15, diz assim, por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Vale a pena ler e estudar todo esse capítulo, uma coisa impressionante. Esse capítulo me marcou porque em 1992 eu estava tirando um tempo com o Senhor, buscando do Senhor algumas respostas, gastando um tempo, uma semana assim, de oração, de jejum, de leitura bíblica, e Deus me pôs para estudar a carta de Paulo aos Efésios, e eu estudei, eu lia várias vezes, estudava, e essa palavra mexeu comigo de uma forma muito forte. Espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dele, ele falou, Senhor, tem uma oração para ser feita, me dá espírito de sabedoria. Paulo diz que aquela igreja é uma igreja abençoada. Ele dava graças ao Senhor por ela. E ainda assim ele orava para que aqueles irmãos recebessem espírito de sabedoria e de revelação. Eu não achei que eles não tinham. E Paulo estava pedindo para aquele. Eu achei, foi o contrário. Quanto mais nós temos, mais o Senhor tem para dar. Aí terminou aquela semana, nós éramos membros da oitava presbiteriana, e quando nós chegamos lá na oitava presbiteriana, ainda era na rua Itamogi, quem ia ministrar era o pastor, o doutor Russell Shedd. E eu estava sentado na frente, acho que eu tinha ministrado louvor, eu estava sentado no primeiro banco ali, e o doutor Shedd ministrando, a gente teve a oportunidade muitas vezes de ser ministrado por ele. E aí ele falou assim, abram comigo Efésios capítulo 1. Eu já caí em choro, porque eu tinha estudado, eu tinha lido esse texto a semana inteira e buscado do Senhor. E ele parou, espírito de sabedoria e de revelação, irmão. E ele começou a ministrar tudo aquilo que o Espírito Santo havia ministrado para mim durante a semana, com muito mais elementos, profundidade, com muito mais recurso de sabedoria e de revelação. E essa é uma oração que eu quero ministrar a você. Faça essa oração todas as vezes que precisar organizar os pensamentos. Espírito Santo, me dá espírito de sabedoria e de revelação, sem mistificar A religiosidade mistificou a palavra revelação, então isso é complicadíssimo. Mas revelar é ter os olhos abertos, o que deve acontecer com todos nós, todos os dias da vida. Eu posso ser perito em uma área e eu posso, naquele dia, anos depois de dominar tudo aquilo, ter de novo os olhos abertos, revelado alguma coisa nova. A humanidade já não tem muita coisa nova para descobrir. Nós não temos nem tempo para descobrir muita coisa. Mas a verdade é que tem muita coisa para ser descoberta. Tem muita coisa para ser feita. Existem áreas que o que está predominando é algo até muito importante, chamado organização sistemática de conteúdo, que é exatamente porque as pessoas não têm mais o que fazer, a área da arte, a área das produções, essas áreas medianas da vida humana, o que estão fazendo é organização sistemática de conteúdo. É mais ou menos curadoria. Eu pego tudo que já existe e que está aí guardado, perdido, escondido, e eu vou revitalizando. Isso tem uma importância enorme, porque um mundo de coisas importantes ficaram bagunçadas nas prateleiras, nos armários, por aí. E se a gente parar para olhar, a gente olha isso aqui, olha aquilo dali. E já é uma estratégia. Hoje nós começamos, não porque eu programei, porque o senhor foi dando aqui aquele momento descontraído, começando nos lembrando de algumas músicas tão antigas. Ah, meu Deus. Ai, que delícia. Eu vi a Graziella. Graziella é presbiteriana, antigona de igreja presbiteriana. Ela ficou toda assim, ela já devia ter uma listinha ali de músicas que ela queria que cantasse. Por que que a gente gosta? Por que que a gente se lembra? Não é só um encanto de um momento, é porque isso restaura experiências. E esse é um tempo de organização sistemática de conteúdo. De tal forma que eu comece a vasculhar as coisas. Quais são as coisas maravilhosas que Deus já deu? Ele não precisa dar de novo, Ele já deu, mas nós esquecemos na prateleira. Quais são essas coisas da minha vida, dos meus conhecimentos, que eu posso trazer para pertinho, anotar, deixar aqui, ó, fresquinho, tudo na minha mesa, porque na hora que eu começar a precisar de alguma ação, eu já tenho algumas ferramentas para organizar o pensamento. E o Espírito Santo nos dá espírito de sabedoria e espírito de revelação. E um dos elementos desse princípio de organização sistemática de conteúdo é a sabedoria para aplicar. É mais do que contextualizar, é aplicar. Então, se eu vou ministrar no tempo de dízimos e ofertas, se eu vou ministrar visitantes e aniversariantes, se eu vou ministrar numa célula, se eu vou ministrar, se eu tenho uma oportunidade com o meu chefe, se eu tenho uma oportunidade com um cliente, o Espírito Santo traz espírito de sabedoria e de revelação, de tal forma que eu não pegue todo o conteúdo que eu tenho com 15 pontos e mais 16 versículos e eu tenha que colocar aquilo tudo, eu saiba pegar aqueles elementos, aquele conteúdo que Ele já deu e canalizar para que chegue ao coração daquela palavra, daquela pessoa, às vezes com uma palavra. E eu quero enfatizar isso para você. Seja ministrando aqui em algum culto, seja atuando no ministério que você está se dedicando, você o tempo todo parar para organizar o pensamento. E o primeiro passo, a primeira ferramenta para isso é: Espírito Santo, dá-me espírito de sabedoria e de revelação. Há um segundo passo, que é ousadia. E toda ousadia precisa ser monitorada. Nós temos a oração, o ministério da oração, o culto de oração, terça-feira, nós temos as células na quinta-feira, nós temos a torre de oração na sexta-feira, nós temos os encontros dos jovens, nos sábados, seja online, seja quando vem presencial. Nós temos oportunidades de servir e de sermos canais de Deus. Nós estamos distribuindo aí uma escala que é para os próximos domingos e todo mês de junho. O propósito é servir ao Senhor e sermos canais de Deus para os irmãos. O fluir de um culto precisa ser sempre visto como: eu sou um sacerdote do Senhor e a minha adoração é primeiramente servir aos irmãos. Então eu disse aqui com os irmãos o vocal do louvor domingo passado. Eu tenho ministrado isso algumas vezes. Quando nós estamos aqui, nossa função mais importante é servir os irmãos com a melhor voz, com o melhor instrumento, com graça, com unção, conduzindo, trazendo alegria, trazendo direcionamento. Eu não posso ir ali para cima e eu sozinho ir para o altar e para o trono do Senhor e me perder, esquecer da vida ali. Então eu fico em casa ou eu fico no auditório. Mas enquanto eu estou ali, eu vou me perder no Espírito Santo. Mas eu tenho que me lembrar que o meu maior serviço naquele momento, que é conduzir a igreja, é a minha adoração. E eu quero fazê-lo da melhor forma, não é porque é para os irmãos, é porque é para o Senhor, é minha adoração. Então eu quero planejar, eu quero pensar, eu quero ter início, meio e fim, eu quero saber onde eu vou chegar, eu quero saber se as pessoas estão entendendo o que eu estou falando, eu não quero apenas lançar um monte de coisa, eu quero ter um foco, eu quero ter um alvo, eu quero ter um propósito, eu quero chegar nesse propósito em um minuto ou em uma hora, não importa, eu quero chegar nesse lugar de tal forma que quando as pessoas terminem de me ouvir ou terminem de participar daquilo que eu estou conduzindo, tenham algo sólido. E eu quero repetir, não é um dom de alguns. Os cientistas, os médicos, os professores, os doutores de qualquer uma dessas áreas das ciências humanas, eles são unânimes em dizer: todos nós nascemos com o poder criativo. Não tem alguns que são excepcionais. O cara é criativo. Você viu o que ele faz? Você viu o que ele fala? Não, todos nós temos uma essência no nosso espírito que vem do Criador, que é: somos criativos. A única coisa é que, na maioria das vezes, muita gente vê o armário vazio ou vê o armário bagunçado, senta, falei assim: ah, não dá, um dia eu arrumo. Ou então: eu não posso. Ai, meu Deus, eu não vou. Pastor do céu. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Amigo nosso, presbítero Messias, foi presbítero na oitava presbiteriana há muitos anos, você pode conhecer o presbítero Messias. Meu irmão cultíssimo, muito culto, muito querido, muito. E ele foi ministrar lá em Porto Alegre, numa igreja presbiteriana, muito assim, tradicionalzona, e ele chamou para o apelo, ministrou a palavra, fez uma oração, chamou para o apelo, vieram algumas pessoas na frente, e ele teve vontade de descer do púlpito pela primeira vez na vida dele. E ele foi orar com as pessoas que estavam ali na frente. E ele orou por um, ele orou por outro, da época ele teve liberdade, ele impôs as mãos, falou assim: eu estou ficando pentecostal, meu Deus do céu. E aí ele, na hora que ele foi impor as mãos numa pessoa, aquela pessoa ficou endemoniada e começou a aprontar umas coisas. Ele tremeu da cabeça aos pés, com aquele sujeito endemoniado e o espírito maligno começando a vociferar. Ele disse que chegou baixinho do lado do ouvido daquele sujeito e falou assim: é a primeira vez que isso me acontece, eu não sei o que fazer, mas eu te amarro em nome de Jesus. Eu não sei o que você vai fazer, talvez seja a primeira vez, mas você vai pedir: Senhor, dá-me espírito de sabedoria e de revelação. E eu quero ousar em algumas coisas. Eu quero ter excelência para preparar um roteiro. Eu quero ter excelência para ensaiar um roteiro sem nenhum problema. Eu quero ter excelência para conferir, até mesmo com algumas pessoas, esse roteiro. E eu quero ter simplicidade e excelência para alinhar o meu roteiro ou com o que estava acontecendo até aqui, ou aquilo que ainda tem para acontecer, ou alinhar o meu roteiro com o dia, com o sol, com o clima, com o tempo, com o momento que eu tenho, com qualquer coisa, com aquilo que o teu Espírito Santo está mostrando nesse momento. Eu quero ser um radar. E eu repito, isso não é qualidade, virtude de alguns. Isso está disponível para todos. Nós somos sacerdotes conduzindo o povo. apesar de sabermos que teologicamente, biblicamente, todos são sacerdotes, todos têm o Espírito Santo, mesmo assim existem instâncias que eu preciso ser dirigido, você precisa ser dirigido, você é um advogado, você é dono do seu escritório, você sabe o que fazer, mas tem áreas que você precisa ser dirigido. Todos nós na vida, Deus criou o universo assim, todos nós precisamos ser dirigidos. A natureza expressa isso o tempo todo. Quando você vê aquelas fotografias, ou mesmo você já viu num campo aquilo, os pássaros voando num formato de V, você já sabe, já leu que aqueles pássaros vão revezando a ponta. Mas tem alguém que dirige. E ali está expresso o maior motivo do porquê alguém dirige. Porque alguém, como ponta de lança, abre o caminho. Não é porque é o melhor, não é porque é o mais capacitado, não é porque os outros dependem de um sacerdote, mas é porque sempre Deus põe alguém abrindo o caminho. Eu tenho ministrado isso aqui nos irmãos do louvor. Nós somos aqueles que vão abrir o caminho. Os irmãos chegaram domingo, tem gente bocejando, tem gente que nem queria vir, vem, tem 3 mil que eu não vou, o pastor vai achar ruim. Diz ok, vem, aquela coisa, e está dormindo ainda, e está assim. E a pessoa passou a semana inteira pensando só nas coisas da vida, e está nem no culto, e aí você não pensa que ela vai chegar aqui e atrair os anjos, e atrair o mover do Espírito, e vai cair no rio do Espírito. Não, não, ela vai ficar, ei, tudo bem? Preciso falar com você. Ai, meu Deus do céu, que horas já são? Ah, são 10h15. Ai, que horas vai terminar? Ai, meu Deus do céu, eu tenho que... E o almoço ficou pronto. E a gente vai almoçar. Meus irmãos, você pode ter certeza que os crentes cheios do Espírito Santo que estão aqui no auditório, inclusive o pastor, também precisam de um tempo de ir desligando as tomadas lá de fora e respirando fundo. E daí a pouco ele acaba escorregando às vezes, mas escorrega no rio do Espírito. E aí somos nós que vamos elaborar um caminho, um trilho, não na força do nosso intelecto, não na força da nossa vontade, da nossa alma, mas com espírito de sabedoria e de revelação. Porém, também usando os elementos que estão no nosso armário e que eles não se organizam automaticamente. Sou eu e você que paramos para pensar num roteiro, para buscar do Espírito Santo, para ensaiar esse roteiro, para conferir com alguém. Eu faço isso, eu estou pensando nisso, eu quero fazer aquele, esse versículo, para alinhar isso dentro de todo o propósito, de todo o tempo. E assim como sacerdotes, nós vamos conduzindo um rebanho de ovelhas, em qualquer instância, até mesmo na sua empresa, diante de um propósito. Eu coloquei para vocês no WhatsApp de cada um, se você não recebeu, é só pedir a Kelly, uma apostila da Escola de Ministérios. Nós ainda vamos voltar a fazer, provavelmente vai ser online, mas nós vamos reorganizar toda a Escola de Discípulos e a Escola de Ministérios e as classes que nós já demos aqui presencialmente. E vai ser mais fácil, mais oportuno para muita gente, porque vai ficar lá bem estruturado para o estudo online, com todos os recursos que pudermos usar. Mas eu queria que você se dedicasse a essa apostila. Muita coisa você já leu, você já estudou, você já sabe, mas eu queria pedir que você, focando equipe ministerial, que você estudasse, rabiscasse, anotasse, acrescentasse, corrigisse, e trouxesse para mim aos poucos, vai me mandando aquilo que Deus está te dando de espírito de sabedoria, de espírito de revelação naqueles assuntos que estão na apostila. Lá não tem todos os assuntos da Escola de Ministérios, mas tem 47 páginas que você vai gastar em um bom tempo meditando, até porque você não tem pressa, você não tem tempo, prazo para nada, você vai entrando e mergulhando em alguns assuntos e talvez você vai encontrar uma área ministerial que é compatível com dons, virtudes, talentos, o que você gosta, o que você já faz, que você vai poder se aprofundar em alguma daquelas coisas que não, são coisas que não dá para a gente fazer aqui numa reunião, numa segunda-feira, com tempo corrido, uma vez por mês, mas você pode fazer nos momentos que você mesmo vai selecionando. E isso vai te trazer muito crescimento, muito despertamento. Por último, nós estamos num tempo de inovações. Pode parecer, eu não sei se ligaram o ar ou se desligaram, né? Porque podia pedir só para ligar pelo menos uma de lá, para circular um pouco o ar, porque vai abafando, a gente precisa cuidar disso também. Por favor, não, obrigado. É, nós estamos num tempo de inovações. Não esperneie, não duvide, não questione, não resista, mas comece a buscar quais são as áreas, os assuntos, as questões que eu e você vamos ter que reaprender ou aprender de novo e nos adaptarmos para um novo tempo. Isso não é novo. A vida, na história, a humanidade já passou por isso centenas de vezes. Mudam-se os paradigmas, mudam-se as ferramentas, mudam-se os contextos, mudam-se as formas, as ligações. Isso é absoluto, irmão. Nós estamos vivendo isso e achamos que agora foi assim, forte demais. Mas os nossos avós, os nossos bisavós, as pessoas em cada época da vida, da história, elas também tiveram impactos assim, de coisas que mudaram absurdamente. Lá em 1500, Gutenberg conseguiu imprimir a Bíblia inteira. Você não tem noção de como era aquilo para a humanidade. Meu Deus do céu, não pode ser. Eu vou carregar a Bíblia num livro, eu vou ter um livro, vai comprar, vai vender isso. Você não tem ideia do que um rádio, uma televisão, qualquer um desses elementos da ciência ou da tecnologia, como isso foi mudando, como impactou a sociedade. Como inúmeras vezes as pessoas tiveram a ideia de que o mundo estava acabando e, na verdade, estava mais um shift, mais uma mudança. E nós estamos nisso. Certamente estamos muito mais perto da volta de Jesus. É muito evidente. E outra, certamente os elementos de agora são muito explícitos como do cenário do anticristo. É muito claro, é muito explícito isso. Mas, ainda assim, eu e você vamos descobrir como caminhar, descobrir como viver, sem ser fatalistas, descobrir o que tem que ser mudado, encarar, aprender, porque, olha, uma das características que Deus colocou, que pertence a Ele, colocou em nós, é a adaptação, capacidade de usar a razão e descobrir caminhos. Qualquer um de nós, ah, eu não dou conta disso, não. Eu não sei fazer. Não, não. Nós damos conta de tudo. Nós damos conta de tudo, nós aprendemos qualquer coisa, ainda mais se eu e você orarmos e pedirmos, Senhor, dá-me espírito de sabedoria e de revelação. O meu propósito não são as coisas daqui, o meu propósito é o propósito do eterno. Então, se as ferramentas mudarem aqui, não tem problema, o meu propósito continua o mesmo. Mas eu vou, como lá diz o tema da MPC, no compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Eu não sei se é o contrário. Ancorado na rocha, no compasso. Não, é isso mesmo. No compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Então eu quero ministrar a você nessa palavra. Você vai se apresentar ao Senhor. Senhor, eu estou crendo, a despeito do que eu acho, do que eu penso, que o Senhor tem alguma coisa para fazer em mim e através de mim que inova. Não inova porque nós estamos atrás de novidade, irmãos. Nós não somos uma igreja assim, nós estamos atrás de novidade, coisas que atraem mais, coisas que fazem. Não, não. Mas aquilo que Deus tem para a igreja dele nesse tempo. Deus tem estratégias para nós. Não podemos sair? Deus tem estratégias. Não podemos visitar? Deus tem estratégias. Não podemos nos reunir? Deus tem estratégias. Porque a única coisa que prevalece em meio a tudo isso é a igreja. Então Deus tem estratégias para tudo. Tem estratégias para tudo. Ah, mas se o governo mudasse, acontecer do... Ah, meu Deus do céu, Senhor, não, olha, nós vamos orar, nós vamos guerrear, nós vamos, mas qualquer coisa que acontecer, Deus vai nos dar estratégias para driblar, para vencer, para continuar sendo reis dele nessa terra, sacerdotes dele nessa terra. Creia nisso. Creia nisso. E expanda o armário. Encha cada dia mais o armário e organiza ele. E quando vier a ideia de que ele está vazio, de que ele está bagunçado, pare para organizar os pensamentos. Tem alguma coisa, Senhor? Ah, mas eu corro muito. Creia que você pode começar a retirar algumas coisas da sua semana, da correria, e gastar um pouquinho mais de tempo para parar e eu vou pensar. Eu estava contando esses dias para o Marcos, com um amigo nosso, foi num amigo dele. Arthur, ele era um grande empresário. Assim, sobe comigo. Subiram no último andar, no terraço, pegaram o helicóptero, foram na fazenda, andaram a cavalo algum tempo, almoçaram na fazenda, voltaram, vestiram a gravata de novo, o terno de novo, voltaram e desceram. E aí, quando a secretária entrou, eles já estavam de novo lá no escritório. Eles tinham ido na fazenda, eles tinham andado a cavalo, eles tinham visto de helicóptero a plantação, eles tinham almoçado na fazenda, eles desfrutaram da amizade, voltaram. E aí o homem disse para esse meu amigo: se não for assim, a gente não pensa, a gente não se inspira. Se eu não tiver tempo para pensar, para sair, para espairecer, para meditar, para me inspirar, eu não chego onde eu cheguei. Isso vale para todos nós. Tempo. E a Raquel, você queria um helicóptero? Arthur, isso não é o senhor falando para você comprar a fazenda de novo, tá certo? O helicóptero eu já não sei, né? Eu não tenho nada assim. Mas eu ainda deixo de reserva aqui. Quem sabe o senhor falando para você fazer como para fazer? Não sei, né? Não sei. Eu e você precisamos nos inspirar. A Raquel foi que uma vez disse, lá na escola de ministérios, ainda lá na Piauí, ela falou assim: quando alguém diz que não tem tempo, está dizendo que Deus é louco, porque foi Deus quem disse que tem tempo para tudo debaixo do sol. É uma questão só de organizar. Senhor, dá-me espírito de sabedoria e de revelação. Eu vou mudar minha forma de pensar. Nesse mundinho brasileirinho, mineirinho, medíocre, bem assim, eu tenho que isso, eu tenho que fazer aquilo, a gente fica se gastando com um monte de coisa para economizar 2 centavos. Eu preciso começar a me liberar de algumas coisas para eu ter tempo para organizar a mente, para organizar a prateleira, para colocar mais elementos, mais subsídios lá na minha prateleira. Eu quero fazer isso. Eu vou ministrar domingo, está na minha escala, eu vou ministrar só daqui a 2 semanas, 3 semanas, mas eu vou para diante do Senhor, eu vou me apresentar ao Senhor, e Ele vai me trazer inspiração. Eu vou burilar minha oferta, minha oferenda, meu corpo, minha vida, meu tempo. Ele vai me dar algumas coisas para ministrar a igreja. Você vai trazer os seus líderes. Traz o seu líder de cela, traz para o Marcos, traz para a Cosmélia, para a Dani, traz para o Geraldo, traz para o Arthur, Cristina. O que vocês acham? Vocês vão ministrar aqui? Deus está me dando essa inspiração. Pode ser que não seja Deus. E às vezes a gente fala, Deus está me dando, mas isso não é errado também, é porque a gente está recebendo inspiração. Não significa que é Deus que falou assim, tem que fazer isso. E aí, assim, eu tenho que fazer, porque Deus falou que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, Ele vai me descer o cacete. Não, irmão, não é assim não. Às vezes a gente está recebendo inspirações. Se aquilo vai sendo amadurecido, daí a pouco fala assim, ó, faz assim, faz aquilo, acrescenta aquilo, e o corpo vai trazendo organicamente uma série de coisas. Não, irmão, isso não pode fazer por isso, por isso, por isso. Isso você deve fazer assim, assim. Isso, irmão, é isso aqui, ó, vamos fazer isso. E daí a pouco o Senhor está trazendo, através de você, algumas questões para ministrar ao corpo de Cristo, que podem ser até loucas, doidas, que a gente, mas o Espírito vai dizendo, é isso aí mesmo. E os frutos vêm. E os frutos vêm. E eu estou ministrando, agora eu posso até dizer a essência dessa palavra. Porque nós estamos numa caminhada para que você cresça como autoridade de Deus, cada dia mais. Para que Deus dê à igreja um mundo de coisas que não será ou não serão dadas através de mim. Serão dadas através de você. E não vai ser cópia, não vai ser tentativa, não vai ser assim uma experiênciazinha, não vai ser uma invenção de moda, não vai ser um negocinho assim, não. Algo genuíno do Espírito de sabedoria, do Espírito de revelação, dos dons que Deus te deu, de toda essa capacitação que Deus te deu, começa vasculhando a prateleira, reorganizando os pensamentos, quem sabe tem experiências que Deus já te deu, palavras que Deus já te deu, exemplos que Deus já te deu, vitórias que Deus já te deu, provações que Deus já te permitiu passar, e que você vai trazendo e reunindo. Isso aqui tem a ver, isso aqui, meu Deus, isso aqui tem, meu Senhor, você vai trazer aos seus líderes, você vai executar no poder do Espírito Santo, você vai se abrir para ouvir o feedback, o retorno daquilo. É, Wagner, você foi muito autêntico, muito assim simples, foi gostoso, você brincando, está sumido, estou esperando você, você foi gracioso. Isso, você vai tendo feedbacks. Não, volta aqui. Aquilo por isso. Ó, outro dia eu falei com um aí, ó, isso aqui assim, tanto tempo. Você vai se abrindo para os feedbacks que são dados em amor com o propósito. Que você cresça, não propósito de te controlar, ou não propósito de fazer como eu quero, de jeito nenhum, mas propósito de fazer com que tudo que Deus nos der esteja conferido de que está dentro dos princípios do Senhor, dentro daquilo que Deus já nos deu como sabedoria, dos propósitos do Senhor, e você vai glorificar ao Senhor. Você recebe essa palavra? Eu verdadeiramente considero que estou entregando uma palavra do Senhor para você. Eu estou compartilhando de autoridade, de conhecimento, de sabedoria, de palavra do Senhor, de experiência, para que você receba de mim uma porção e faça ela crescer mais do que as que Deus me deu. Nós nem temos tempo de sermos assim, a igreja do momento. E hoje, para nós sermos, se quiséssemos ser a igreja do momento, nós só teríamos que pegar o mesmo que está posto e aperfeiçoar técnica, estética. E nós não vamos por esse caminho, nós não andamos nesse caminho até hoje. Mas nós queremos ir por um caminho que é o absolutamente necessário para esse tempo e vai ficar cada vez mais necessário, de poder genuíno de manifestação do Espírito Santo contra qualquer uma das artimanhas de Satanás nesse tempo, de tal forma que as vidas sejam impactadas pela presença do Senhor. Nós sabemos que o Espírito Santo teve um movimento gostoso domingo, mas, irmão, sabe o que foi domingo? Você já viu alguém com uma caixinha de fósforo que vai riscando, mas o fósforo está úmido? Você já teve essa experiência? E aí ele parece que pega, vai pegar, mas não pega. E aí a gente deu meio-dia e a gente foi embora para casa. Alguns ficaram com o cheiro da pólvora, do fogo, ai meu Deus do céu. Alguns realmente tiveram uma luzinha assim, deu um tempo, na hora que triscou, deu para ler o que eu precisava ler, graças a Deus. Que coisa maravilhosa, Senhor. Mas é como estamos cantando aqui hoje, eu estava me lembrando, Senhor, nós perdemos aquela graciosidade. Você pode ter certeza que alguns não vieram aqui hoje, não vou, eu estou cansado. Não, mas o que, que vai ser? Depois você me passa. Nós perdemos aquela graciosidade de vir para estar junto, cantar para o Senhor, adorar o Senhor, cultuar o Senhor e atrair a presença e nos perder mergulhados na presença do Senhor. Eu me encontrei com um pastor esses dias, já tem mais tempo, no aeroporto, e viemos junto num voo. Ele disse assim, Sostas, ele era muito amigo do meu pai. Ele ainda é muito amigo do meu pai, mas eles eram muito amigos na época de seminário, fizeram seminário juntos. Ele falou assim, seu pai sabe, Sosnas. Nós estávamos lá no STEB, nós entramos 8 da manhã para a reunião normal de toda semana dos seminaristas. 400 seminaristas na capela do auditório, do STEB, do seminário. E aí começou um culto normal. Ia terminar daí a 50 minutos. Era 5 horas da tarde, nós ainda estávamos naquele auditório. E o Espírito do Senhor desceu de uma forma tão violenta, tão, aquilo, só isso, aquilo mudou nossa história. Ele disse uma coisa, falou assim, e está para vir de novo, o Senhor tocar de novo, o Senhor ministrar a nós. Eu não acredito que vai ser um grande evento, um grande movimento nacional, um grande movimento de alguém nos Estados Unidos que vai impactar toda, né, aí tem mídia, tem, não acredito, eu acredito que vai ser um quebrantamento individual, uma vida de santidade. Isso vai incendiar pelas beiradas, isso vai incendiar os vizinhos, isso vai acontecer nas casas, isso não vai ser um evento no Mineirinho, não vai ser, não, pode até acontecer da gente se reunir, mas quando se reunir, não vai ser o avivamento, vai ser consequência daquilo que está queimando dentro da igreja do Senhor Jesus. E eu e você podemos começar individualmente. E eu quero desafiar você, como equipe, membro dessa equipe ministerial, eu quero ter coisas de Deus, que não são ideia. Eu sentei, eu queria fazer um negócio diferente, eu queria fazer uma coisa assim, quem sabe, eu vi acontecer lá em tal lugar, quem sabe a gente faz, não, Senhor, eu não quero isso não, eu quero só estar prostrado no teu altar, e o teu Espírito Santo me dar direcionamentos, me mostrar coisas. Eu quero, quem sabe, estar ali em cima, ou estar ministrando, ou estar fazendo alguma coisa em algum ministério, em alguma área, em algum momento. Eu quero simplesmente ser conduzido pelo teu Espírito Santo em algo que seja genuíno, e os frutos vão testemunhar. E eu quero dizer a você, todos nós, cada um de vocês, todos nós estamos num tempo de surgirem inovações, coisas completamente novas. E eu quero enfatizar, nós não estamos atrás de novidades. Não tem nada que Deus vai fazer que é diferente do que está escrito na palavra. Não tem malabarismo, não tem nada, não tem mágica, não tem nada brilhante, nada, nada. Tudo que Ele vai fazer é o mesmo que Ele sempre fez. Mas vai ser com um frescor, vai ser um vento, vai ser um perfume que nós nem conhecemos. E eu quero dizer isso, é através da sua vida. É através da sua vida. Ouse ministrar no poder do Espírito Santo. Ouse pegar essa escala, aquilo que você vai fazer, Senhor, eu vou para diante do Senhor, eu quero algo novo. Ouse estudar aquela apostila, Senhor, tem uma área que o Senhor vai me levar para eu me dedicar com mais atenção. Não é que alguns são especialistas, não, é porque não dá tempo da gente se dedicar a tudo e como deve se dedicar. Mas tem algumas coisas que já são coerentes com aquilo, com aquele dom, com aquelas experiências, com aquele trilho de caminho, Senhor, eu vou me dedicar a essa área ministerial aqui, que eu estou estudando a apostila, porque eu quero fluir no poder do Espírito Santo. Eu quero ser colocado como esse sacerdote que conduz na ponta da lança, que conduz ali, Senhor, na ponta da nave, que abre como aquele voo dos pássaros em V. Eu quero ser esse. Tem de vez em quando vai revezando, mas eu quero ser um desses que também vai para a ponta e leva o rebanho para lugares que o Senhor tem para nós como igreja, que leva a sociedade para esses lugares. E não há limites para o que Deus quer fazer. Todo o potencial já está dentro de você. Fecha os teus olhos. Faça um propósito diante do Senhor. Um propósito de estudo, de leitura, a partir da apostila, a partir daquilo que Deus já está te dando no texto bíblico. A partir daquilo que você já está tendo no seu devocional. Senhor, eu vou fazer um propósito nesta reunião. Eu nem sei se eu ainda estou na escala, mas eu estou na escala. Eu estou me escalando diante do Senhor. Eu quero atuar, eu quero ministrar. Se é alguma coisa técnica que eu faço aqui, ou se é uma palavra que eu vou ministrar, não importa. Qualquer coisa que eu vou fazer num fluir do Espírito. Eu quero, Senhor, que haja um testemunho público do fluir do Teu Espírito. Não da minha performance, do fluir do Teu Espírito, através de mim, com frutos inquestionáveis.